FB Composições, o homem do hit. Contatos 71 9160 7544. Peguei o metrô na estação Pirajá. Você estava lá bonita, eu me apaixonei no primeiro olhar. Notei que você era linda, colei do seu lado, esperei uma chance de poder puxar conversa. Você perguntou sobre o endereço, eu falei aonde era, peguei o seu número de celular. Depois eu liguei pra você, te fiz um pedido pra gente jantar. Dali começamos a namorar. Foi dentro do metrô que a gente se apaixonou, bastou só um olhar pro outro. Foi dentro do metrô que a nossa paixão rolou, amor pra toda a vida. Foi dentro do metrô que a gente se apaixonou, bastou só um olhar pro outro. Foi dentro do metrô que a nossa paixão rolou, amor pra toda a vida. Esperei uma chance de poder puxar conversa. Você perguntou sobre o endereço, eu falei aonde era, peguei o seu número de celular. Depois eu liguei pra você, te fiz um pedido pra gente jantar. Dali começamos a namorar. Foi dentro bastou só um olhar pro outro. Foi dentro do metrô que nossa paixão rolou, amor pra toda a vida. Foi dentro do metrô que a gente se apaixonou, bastou só um olhar pro outro. Foi dentro do metrô que nossa paixão rolou, amor pra toda a vida.